outra coisa também. Eu tenho duas coisas para vender se alguém quiser comprar. Que é tipo um DVD de vídeos do Ismael lá de Araújo, que é um cara muito massa de animação, stop motion. Aí eu fiz a trilha junto com o Matias Coelho e o Marcos Carassati, dois DVD, custa R$15. E uma fita cassete, não sei se as pessoas ainda ouvem fita cassete. Mas do meu grupo de nós, que chama Epilepsia, então custa R$15. G A G A G A G A Thank you. Thank you.